Boa noite! Estamos iniciando o programa A Arte do Blues, trazendo para vocês aí nessa introdução Ellie McEwan, famosa guitarrista aí do Tennessee. Bem, nós somos reincidentes em McEwan, que nós já trouxemos num programa anterior, mas o som é muito bom e é sempre um prazer trazê-la novamente. Bom, no programa de hoje, vamos trazer alguns intérpretes do blues aí, não tão conhecidos, mas não menos competentes do que os grandes mestres que nós costumamos tocar aqui. No primeiro bloco, vamos trazer Joanna Connors, que é uma guitarrista que nasceu no Brooklyn em agosto de 1962, cresceu no estado de Massachusetts ouvindo discos de blues, de Taj Mahal, rock com Jimi Hendrix, que eram canções que a mãe dela gostava de tocar. Então ela pegou aí o jeitão para o blues e começou a vida musical tocando em bares de Chicago e tocou com gente bastante importante. O primeiro álbum dela gravado, Believe It, que nós vamos trazer para vocês algumas canções então desse álbum. A primeira música, Nothing But The Blues, que dá para ver a competência aí da Joanna Connors fazendo o slide. Na sequência, a canção He's Mine, do álbum Believe It. E a terceira, Free Free Woman, do álbum Slide Time. Então vamos ouvir Joanna Connors, essa grande intérprete, cantora e guitarrista de blues. Programa Arte do Blues, Rádio Fiscar 95,3 FM. Digging up wise, but listen, the best thing about them is what lies between his thighs. I'll say it's mine. I tell you, girls, this man is mine. Yes, he is now. You can keep on dreaming, 'cause he's coming home to me. Oh, baby, come on home. Keep on dreaming, baby. Free, free woman. É o programa Arte do Blues. Retornando até vocês, ouvimos no bloco anterior três interpretações da guitarrista e cantora de blues Joanna Connors, Free Free Woman, He's Mine e Nothing But the Blues. Bem, no background aí estamos com Aline Fajardo e o Trio Bluzeiro com a canção Boogie na Favela, que é aí um Boogie estilo John Lee Hooker. Bom, continuando o nosso programa de hoje, estamos trazendo aí intérpretes do blues que gostam de tocar aí a técnica do slide. No próximo bloco vamos trazer Roy Rogers. Bom, não é o Roy Rogers conhecido lá como do Bang Bang, né? É outro Roy Rogers, um slide man. Nascido na Califórnia em 1950, cresceu aí na área de São Francisco, adquiriu uma paixão especial pelo Delta Blues e principalmente pela técnica da guitarra slide. É um músico muito eclético e procura então trazer a técnica do slide para diferentes estilos de música, mas fiel à veia verdadeira do blues. Bom, nas canções que vamos apresentar, Roy Rogers está acompanhado pelo não menos importante Norton Buffalo, que é um músico da harmônica de grande prestígio no cenário do blues da Califórnia. Ele foi inclusive lançado num show da grande banda de Steve Miller. Ele já começou então em grande estilo, tocando para uma plateia aí de 40 mil pessoas, subiu ao palco com Steve Miller para interpretar com sua gaita. Tocou com outras pessoas não menos famosas como Johnny Cash, Bonnie Raitt, Els Bishop. Bom, nesse bloco vamos trazer para vocês as músicas Song for Jessica, que é um instrumental então com Roy Rogers e Norton Buffalo. Na sequência, When They Talk Like That, You Are Gonna Need Somebody on Your Bond. É interessante ver, né, nessa composição You Are Gonna Need Somebody on Your Bond, grande influência do Robert Johnson, reconhecida pelos autores, que é o Roy Rogers e Norton Buffalo. E na sequência, Shake Your Money Maker, que é o famoso sucesso aí de Elmore James, mas que na interpretação atual aí do Roy Rogers, ele vai trazer o estilo da música aí para um estilo country music. Então esse é o programa Arte do Blues, trazendo até vocês Roy Rogers e Norton Buffalo. Rádio Fiscar 95,3 FM. Escute diferente. Thank you. when they talk like that. Tell me, what can you say? Do you turn your head and just walk away? When they talk like that, do you feel it deep inside? Tell me, what do you do when they talk like that? I heard my baby crying. She said, Daddy, please don't go. We miss you oh so much when you are gone. Mama said, Dad, you've been lying. That maybe I don't know. But Daddy, please don't leave us all alone. When they talk like that, tell me, what can you say? Do you turn your head and just walk away? When they talk like that, do you feel it deep inside? Tell me, what do you do when they talk like that? I heard my woman weeping. She said, don't you be so cold. Your baby and me got a hard road to hoe. It's time for you, boy, to settle down. Make this house a home. Revive the love that's deep down in your soul. What can you say? Do you turn your head and just walk away? When they talk like that, do you feel it deep inside? Tell me, what do you do when they talk like that? When they talk like that, tell me, what can you say? Do you turn your head and just walk away? When they talk like that, do you feel it deep inside? Tell me, what do you do when they talk like that? Oh, tell me, what do you do when they talk like that? Escute diferente. We're gonna do a little number here called You're Gonna Need Somebody. Gonna need somebody on your bum. Woo! Just wanna testify, Norton, that's all. You're gonna need somebody on your bum. And it's way in midnight, death comes slipping in the room. You're gonna need somebody on your bum. Yeah. I heard the voice of Satan sing. You come around your door, down on your knee, Jesus come around. You come and go your bum. I found somebody on my bum. I found somebody on my bum. And it's way in the midnight, death comes slipping in the room. You're gonna need somebody on your bum. Thank you. gonna need somebody on your block. You're gonna need somebody on your block. Now it's way in the midnight, death comes slipping in the room. You're gonna need somebody on your block. You're gonna need somebody on your block. shake your mind and make it, baby. Shake your mind and make it. I won't tell you no lies. Thank you, friend. You know, I've got a gal, she just won't be true. Isso aí, voltando novamente com a Aline Fajardo, Trio Bluseiro. Ouvimos no set anterior, então, interpretações de Roy Rogers e Norton Buffalo, esses dois instrumentistas da nova extração do blues. Ouvimos Shake Your Money Maker, esse famoso sucesso de Elmore James, You Are Gonna Need Somebody on Your Bone, que é uma canção aí, a letra, né? Porque a música é derivada de um grande sucesso, Roberto Johnson. When They Talk Like That, que foi gravado ao vivo. E a primeira música, um instrumental, Song for Jessica. Bom, estamos tocando aí no background um bug com a Aline Fajardo, Trio Bluseiro, que dá para sentir aí o batuque e a guitarra sendo tocada com bastante distorção. Uma das razões porque no bug se estimulou, pegou essa tradição de tocar com a guitarra com muita distorção, ele vem da seguinte coisa, que os bugs eram tocados em festas, né? Então as pessoas entravam com bastante situações diferentes para fazer a percussão, batendo lata, batendo caixa, etc, etc. E os guitarristas tinham que colocar o volume do amp no máximo possível para poder ser ouvido. Então com isso, os valvulados, né, os antigos, colocando o último volume, dava essa distorção aí. Então criou essa tradição de se tocar o bug com a guitarra com bastante distorção. Bom, no bloco seguinte, vamos trazer três personagens aí extremamente importantes do blues, que é o Bob Margolin, Paul Osher e Hound Dog Taylor. Bob Margolin, ele foi um dos músicos que tocou na banda de Muddy Waters com 24 anos. Ele então era sideman, guitarrista do lado de Muddy Waters, ou seja, ele aprendeu aí na fonte do blues com nada mais, nada menos que esse grande mestre. Bob Margolin vai trazer pra gente And the Devil. Na sequência, vamos ouvir Paul Osher com a música Stand at the Crossroads. Paul Osher também foi atualmente uma harmônica, e ele tocou na banda de Muddy Waters. Entrou para a banda em 1967 e é considerado o primeiro músico branco a tocar numa banda de grande estilo, né, de grande tradição de negros, que era a banda de Muddy Waters. Ele tocou nessa banda de 67 a 72 e depois ele saiu para seguir a sua carreira solo. Gravou bastante coisa lá na Chess com o mestre Muddy Waters. Deve ter sido um prazer muito grande. O Ronaldo, que está ali, que é o mestre da harmônica também, ele está imaginando, cara, como deveria ter sido bom subir no palco para tocar com o Muddy Waters. Bom, na sequência do bloco, vamos trazer Hound Dog Taylor, que é esse personagem aí famoso do blues de Chicago, que tocava uma guitarra slide como ninguém, que vai nos trazer a canção See Me in the Evening. É interessante notar que o Hound Dog Taylor foi uma das causas da fundação daquela grande empresa de blues aí, que é o Alligator Records, que os carinhas do Alligator montaram inicialmente a gravadora para poder gravar Hound Dog Taylor, e o álbum fez bastante sucesso, eles continuaram e são hoje uma das mais importantes selos de blues aí pelo mundo afora. Então essa é a Rádio Fiscar 95,3 FM, programa Arte do Blues. Então vamos com vocês de Bob Margolin, Paul Osher e Hound Dog Taylor. Thank you. the alley by her window. I drop my gun and fall on my knees. I drop my gun and fall on my knees. Lord, give me strength. Don't let me kill this woman, please. Can't shoot her, but someday she'll surely go to hell. I just can't shoot her, but someday she'll surely go to hell. Gets to know her well. Help me, Pancho. If you lose your heart's desire, you can't be satisfied. You can't love like that again, no matter how you try. Standing at the crossroads, because I couldn't even find which way to go. standing at the crossroads. People that I couldn't even find which way to go. I am the only one who need the misery. But the other road, there's a road for me. I was standing at the crossroads. I couldn't even find my way. I was standing at the crossroads. People, I couldn't even find my way. I was standing at the crossroads. I got down. For 9 long days. I prayed and I prayed. People, I pray and I pray. I pray the high power, high power, high power, have mercy on me. I was standing at the crossroads. People, I tried to flag a ride. Stand at the crossroads. And I tried to flag a ride. Looked like nobody going my way. Everybody here pass me by. At the crossroads, people, that I heard a mighty voice. Standing at the crossroads, and I heard a mighty voice. Heard a mighty voice, a mighty voice, a mighty voice. Said, let the poor boy ride. He's all right, he's all right. He's all right, he's all right. He's all right, he's all right. He's all right, he's all right. Let the poor boy ride. Escute diferente. Cause you got somebody now, baby. You're treating me like a child. You say, see you in the. Oh, yeah, that's all. Gotta see me in the evening. Oh, you don't see him at all. Yes, I ain't got nobody now, baby. I'm sitting here all alone. I guess would you make up your mind your baby and come on home, for I see you in the evening. Oh yeah, but that's all. If I see you in the evening, or will I don't see it all? Yes, I call my woman this morning and call her on the phone, because somebody told me, look at him, man, she really not at home. She say she you in the evening. Oh yeah, that's all. See you in the evening, or she don't see at all. I'm not crazy, little old girl. You're loving someone else, cause you see me in the evening. Oh yeah, but that's all. Cause you see me in the evening, or you don't see me at all. Call her on the phone, and then she had somebody to tell me, hey, baby, I'm not at home, I will see you in the... Oh yeah, that's all. See you in the evening, or you don't see him at all. Yes, my mother, she told me this morning, son, just before you go, she just really don't love you, boy. To find why you gonna go, she says she you in the evening. Oh yeah, that's all. See you in the evening, or she don't see at all. Arte do Blues, com background de Erin McWine. Bem, ouvimos aí no bloco anterior Hound Dog Taylor com a música See Me in the Evening, Paul Osher, Stand at the Crossroads, que é aí uma cover desse grande sucesso de Robert Johnson, e a primeira canção foi Bob Margolin, She and the Devil. Ok, vamos chegando ao final do programa, nosso quarto bloco agora, dentro da nossa tradição, trazer composições e interpretações de bruseiros do Brasil. Então vamos trazer pela primeira vez, eu acho, que aqui no nosso programa, a banda Big Alambic, que é do Rio de Janeiro. Aliás, a banda não existe mais, se desfez, mas os integrantes continuam com carreiras independentes, às vezes se encontram para gravar junto. Nós tivemos o prazer de ter uma grande interpretação, apresentação deles em São Carlos, em 1998, aquele famoso festival de blues organizado pelo SESC, que vai fazer 10 anos, né? Está na hora de termos aí uma nova edição de um festival de blues daquela envergadura que a cidade merece. Bom, vamos ouvir com Big Alambic duas canções, My Baby, que é um sucesso aí conhecidíssimo do blues, e na sequência a música Fair, que é uma composição do próprio grupo. Programa Arte do Blues, vamos então de Big Alambic. Don't stand no Judas in my babies and my babe. My babes don't stand no Judas in my babies and my babe. My babe don't stand no Judas. Don't stand not the men like rip. I said, my babe, true little babies and my babes, my babe. Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente. Rain. Programa Arte do Blues. Ouvimos no bloco anterior duas interpretações da banda Big Alambic, Fair e My Baby. Ok, sou Luiz Gomide, fiz com vocês hoje este programa que trouxemos aí intérpretes diferenciados do blues: Paul Rogers, Norton Buffalo, Bob Margolin, Paul Washer, Hound Dog Taylor e a grande Jonah Connors, que tem agora uma banda extremamente famosa que acabou de lançar um álbum novo, Big Girl Blues. Vale a pena entrar na internet e conferir então o trabalho novo de Jonah Connors com a sua banda Big Girl Blues. Com esse é o programa Arte do Blues. Agradecer a audiência de todos vocês, convidando a todos e a todas para na próxima terça-feira às 21 horas sintonizarem os 95,3 FM ou então pela internet em www.radio.fiscar.br para termos aí mais uma audição desse gênero fantástico que é o blues. Boa noite e até lá!